amigo lhe considero como o melhor dos amigos. Mas vou dizer-lhe sincero, o que passou-se comigo. A mulher que eu mais amava, você vivia com ela, e eu dormindo eu sonhava, e chamava o nome dela. Hoje eu partia para não ver em seus braços a mulher que eu mais queria. Às vezes me embriagava, forçando a própria vontade, tentando ver se afastava esta maldita saudade. E pra evitar um erro na tentação deste amor, me vejo aqui num desterro, quase morrendo de dor, com minha alma em pedaços. Muito longe eu partia para não ver em seus braços a mulher que eu mais queria.